As raparigas entoam cantigas deste Portugal. Os lindos refrões, velhas tradições do nosso arraial. E à noite este povo se junta de novo num bailar. Por um povo junto já toca o conjunto para a malta dançar. Todo um povo junto já toca o conjunto para a malta dançar. É tempo de festas e de romarias, foguetes no ar. E as procissões juntam multidões para verem passar. E nos bailaricos muitos namoricos dançam pois então. É tempo de festas, é tempo de festas, chegou o verão. É tempo de festas e de romarias, foguetes no ar. E as procissões juntam multidões para verem passar. E nos bailaricos muitos namoricos dançam pois então. É tempo de festas, é tempo de festas, chegou o verão. Trigueirinha de olhos verdes, vê lá se perdes teu atrocista. Com tua graça travessa, perde a cabeça qualquer fadista. Se és cantadeira de brilho, vem cantar ao desafio, mas tomadinho. Não dês um passo mal dado, porque o teu chá é traçado, já traçou o meu destino. Bate o fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha acerta ao passo, no bater do coração. Bate o fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha acerta ao passo, no bater do coração. Atirando uma cantiga de amor, que diga, pois vejo o fado. Uma cigana que amava, como eu gostava de ser amado. Ao trinar de uma guitarra, se desfez aquela amada que nos prendeu. Que triste fado afinal, tu é que fizeste o mal, e quem o paga sou eu. Bate o fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha acerta ao passo, no bater do coração. Bate o fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha acerta ao passo, no bater do coração. Bate o fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha acerta ao passo, no bater do coração. Bate o fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha acerta ao passo, no bater do coração. Ai, amorzinho, esta noite a gente bimba. A gente pimba, bobeou, a gente pimba, todo dia acontece, anoitece ou amanhece, bobeou, a gente pimba, bobeou, a gente pimba, bobeou, a gente pimba, é na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha, bobeou, a gente pimba. Sempre fui tão controlado, acusado, ocupado, não faltava o compromisso. Hoje vivo enrolado, ano tão desanimado e falta.

Foi por amor que implorei carinho.

que morreu. Ai, ai, ai, ai. Nesta imensidão que me consola e que me consome. Ai, ai, ai, paixão. Chama amor que morreu. Choro amor que morreu. Yeah.